Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar. Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede nós. Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou. A flor na mesa de jantar e a nossa foto que empoeirou. Tudo está do jeito que a gente decorou, detalhes nossos pela casa. Já faz um tempão que a gente não se vê, mas tenho fé que logo passa. Miragem desse amor e o nosso cobertor, o seu perfume, o travesseiro. Na cama um lençol e aquele baby doll, os beijos amando no chuveiro. E a sua lingerie ainda está aqui, e a frase de batom no espelho. Um tchau e um coração, tô na interrogação, te espero ainda o dia inteiro. Se a saudade for te procurar, já pedi pra ela te avisar. Nosso quarto tão triste emudeceu, e o sol não vendo a gente se escondeu. Se a saudade for te procurar, já pedi pra ela te avisar. Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz, e o meu corpo tão carente pede nós. Cadê meu nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego nego negro? Tô aqui, ó. Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou. A flor na mesa de janta e a nossa foto que empoeirou. Tudo está do jeito que a gente decorou, detalhes nossos pela casa. Já faz um tempão que a gente não se vê, mas tenho fé que logo passa. Miragem desse amor e o nosso cobertor, o seu perfume, o travesseiro. Na cama um lençol e aquele baby doll, nos beija amando no chuveiro. E a sua lingerie que ainda está aqui, e a frase de batom no espelho. Um tchau no coração, tô na interrogação, espero ainda o dia inteiro. Se a saudade fosse procurar, já pedi pra ela te avisar. Nosso fato tão triste me emudeceu, e o sol não vendo a gente se esconder. Se a saudade fosse procurar, já pedi pra ela te avisar. Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz, e o meu corpo tão carente pede nós. Cadê meu nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego negro? Cadê meu nego nego negro? Tá aqui, só falta você, meu Deus. Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou.